Mike 6 para a zona leste. Vamos, Charlie Mike, livre acionar a Chemitax. Prossiga o hotel, meu gol. Pegou sobre o voo, retorno mais pelo setor norte, muito bem. Positivo, temos agora uma aeronave aí, está meio minuto para a duna, está descendo para 2 mil pés, não interfere. Reporta visual com a RMAR. Reporta na visual com a RMAR, não interfere com a gestão no zero até o negócio. Oceanair 6356, para informação, temos um helicóptero que irá cruzar aí na proximidade de duna, o mesmo que está mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação, o 6356. Perfeito, obrigado, meia. No Charlie Mike, táxi autorizado, chame para onde espera, tem que ser papá. Contato, rodar na decolagem, sobe via saída pulga, nível de voo 350. Via saída pulga, sobe a 350, gol na 0-2-3. Oceanair 6356, chama a torre, 1-8, decimal 95, com pouso. 2-9-5, bom dia. Da posição Motiva. E chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. Gente, Motiva 25, 12835, 3368, obrigado. 0 grau 089, informa o PIPA, curto final pistão 0, 150 pés. Os outros alemães querem manter na pistão 7 a partir de sensação? Vai manter level 3406213. Manter pistão 7 a partir da interseção. Manter a posição. 8-9-5, bom pouso. Já essa matou, eu até uma golfe, graças. É o Papa Romeu, hotel Roma Golf. Papa Romeu, hotel Romeu Golf, sinal RMAR autorizado. Autorizado, chamará no solo controlado em RMAR, hotel Romeu Golf. Subindo Salvador, 140 graus, 079, hotel Romeu Golf. Sul Charlie Mag, decolagem autorizada, pistão 7, vento 140 graus, 079. Pé 356, solo 31, libera direito, 21, 19. Direito, vamos lá, agora. Charlie Mike decolou 31, controle Salvador 208. 208, Mike. Mike Lanceri. Zulu, Charlie Mike, prossiga o controle. Você colocou no SED, acionado 0241, me transfere. Consegue condições visuais, corrido axé, o Zulu, Charlie Mike. SED, Mike, prosseguindo axé. Net 6213, call now receive center frequency 125.1, if unable 128.35, bye bye. Receive center 1251, if unable 12835 today. Aeronave chamada, aeronave acionada 0154, próximo a Paripe para ingressar Interlagos, está na escuta do controle. Azul, quanto a 63, Torres. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 40 graus, 089. Diga do Johnny Mike. A ideal, senhor, é o 222, se autorizado, direto. Autorizado, Zulu Charlie Mike. Subida também? 0045, na pro direta, está autorizado. 0045, pro direto, Mike. Olá. Então, meu oficiente, GBT livre. Frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 12545, 2685, boa tarde, gol 9122. 3437, olhar e manter o pistão no zero. Ali manter o no zero, 3437. Salvador 2-0-8 Salvador 2-0-8 4-4-4-4-63 Salvador Azul 4-4-63 contato radar na decolagem, sobe via saída Coral 1 para o nível de voo 180. 180 na Coral 1, 4463. Teremos que voar. Coral. Após. Dá presente autorizado, Coral 4463. Sede, voando Coral 4463. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 150 graus, 089. Livre decolagem no zero, até 3437. 3437, decolou 37, controle Salvador 120, decimal 8. 208-3437. Salvador, uma boa, tá 3437, decolando sua escuta? A 3437, contato radar na decolagem, sobe via 6 da Argo 1, ao nível de voo 360. 360 na Argo 1, tá 3437. Controle, está 3437? Prossiga, está 3437. Maravilha. Está visual, autoriza o voo Elefa? Autorizado. Maravilha, Elefa, obrigado. Controle, o Papa Santos Direto Bravo Delta, mantendo 090, acionado 5100. Gente, Juliette Bravo Delta, mantém a proa de ETAP, reporte de descida. Na proa de ETAP, Juliette Bravo Delta. Torre Azul 2710, junto com a espera da 10. 2710, linha decolar. 3378, informação Romeu. Boa tarde, 3378, aciona identificação, desce via nível de voo 100, chegada Bomed 1. Marcia Antena, Bomed 1, 3378, pode vai dar. Autorizado ETAP, 3378. ETAP, obrigado. Fecha no 0, devolve 42, 2-0-8. 2-0-8, boa. dia, Bravo Delta. A senhora transponde 0253. 0253, Bravo Delta. Só confirmando, descer até quanto? Até o 050. Aqui, 050. Controle Salvador, muito boa tarde, o Azul 2710, no perfil da Conde. Azul 2710, aciona o transponder, correção, mantenha o 0221, sobe via, chegada Conde ao nível de voo 1970. Via saída, confirmando. Correto? Ciente, via saída Conde 1970. Do 4463, autorizado, e o COV da presente. E o COV, 4463. Então, 3437, chama agora o Centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, bom voo. 260-288, obrigado, bom trabalho, 3437. Azul 4463, serviço adanizado 50 milha sudoeste de Salvador, chame Léo, frequência 120, decimal 1. Cruzamento com Quebec, Mike Lima, na Lima 219. 33378, pode seguir direto para 2000 pés na proa de duna? Desce inicialmente até o nível 060, o TAN 3378, aguardando a separação radar mínima para continuar a descida. Ok, eu cruzei visual por aqui. Obrigado. Na sua escuta, aguardando. Até o 60. Mantenha 050, TAN 3378. 50, 3378. Controle, bom dia, passaria do 2230, transfere, Cindy da Romeu. Passaria do 2230, cena identificação, desse mantenha nível 060, via chegada a mão. Descendo 060, chegada a mão, o 2230, passaria do. Autorizado 2000 pés, ajuste 10114, informe estabilizado. 14-2000, reporte estabilizado, 3378. 2230, foi toque. Toque, o passageiro 2230, gira toque. Horas 5.5 milhas, um Airbus 320 cruzando 4 mil pés em descida. Tá, afirmativo, tá mantendo 4 mil, o Juárez Belton. Salvador, boa tarde, Cascavel 74. Cascavel 74, mantenha nível 180, tem contato radar afastado de Salvador, 68 milhas nordeste, na escuta permanente de controle para cruzamento da terminal. Juliette Bravo Delta, desça para 2000 pés, autorizado final ILS. 2000, Juliette Bravo Delta. 2230, desse mantenha 4 mil pés. Descendo 4 mil pés, o passageiro 2230. Salvador, é o 2710. Prossiga. Solicita nível 150 como final. Tudo bem, mantenha nível 150, azul, 2710. 150, 2710. localizador, visual com cabeceira 103378. Tá 3378, completo final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 2895, até já, obrigado. Salvador, boa tarde. 3378, na sua escuta. 3378, posto autorizado, pistão no zero, vírgula 60 graus, 089. Informo pipa na curta final da pistão no zero, 150 peças no cabeceiro. Vamos cortar a mão. Sede das pipas do 3378. Salvador, mantenha-se em regras de voo visual, chame controle ilhéu, frequência 1201. Gilésica da Quilo. Gilésica da Quilo, mantenha-se em regra de voo visual, voo e paripe para ingresso do corredor Interlagos. Utilizou, seu Gilésica Bravo Delta. Gilésica Bravo Delta, chame torre, frequência 1198, decimal 95. 1895, já. Gilésica da Quilo, destino Salvador. Alfaredo 2230, após toque autorizado 2.000 pés, ajuste 1.014 em forma estabilizada. Após toque 2.000 pés, reportará estabilizado o 2230, Alfaredo. Proponho o cancelamento Gillette Brown Delta, prosseguir para cabeceira 17 com base pela direita. 378, sim, somente Urubus, solo 58, libera direito 219. Gilésio Bravo Delta cancelado, foi cancelado 58, base pela direita, pista no 7. Delta pela direita, chamar final, Gilésio Bravo Delta. Direto Coral. Direto Coral. Quebec, Kilo Oceano, código 0155. Boa, Gol 2013, próxima atmosfera pronta. Gol 2013, autorizado. Minha área de polar, pistão no zero, vento 140 graus, 089. Linha de cola no zero, Gol 2013. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 089. Pouso autorizado, dá um no 7, o Gilete Bravo, dá. Tá com 3 embaixo, cara. Negativo, tá na flor de turno, tá presente, 2230. O 2710, controle. Prossiga, 2710. Serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste de Salvador. Mantenha nível 150, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Vai chamar 1203 Aracaju, azul 2710, contra base. Na Fox, prossiga. Tá acionado, pronto. Era Fox, dentro de Salvador, 140 graus, 079, pro norte. Controle, boa tarde, Gol 2013. Gol 2013, contato radar, subavia saída Arboro 1, nível 360. E Arboro 1, 360, Gol 2013. Salvador, boa tarde, Gol 255, informação Romeu, passou nível 240 para 160. Luna 255, oceano identificação, desça, mantenha 4 mil pés, via chegada Bonf, ajuste de altímetro 1014. Identificou, via chegada Bonf, até 4 mil pés, 1014, Gol 255. Olha essa Fox que decolou? Tá iniciando agora, fora do solo. Gente, chave essa Fox, fora do solo 03, agora está na frente. 2230. Sou Salvador, 2771, já vestida. Azul 2771, contato radar afastado de Salvador, 5, 3 milhas, sudoeste. Vou na proa de TAP, desse, mantenha nível 050. Tá, e dessa usar se puder, eu vou deixar A intenção inicial é autorizado a prosseguir com o controle de buraquinho. Atingir a linha do litoral e prosseguir a 410 com o controle de ANPEP. Ciente, prossiga com o controle de buraquinho e mantenha a escuta da torre. Beleza, certo. A 02230, pouso autorizado pistão 0, vento 50 graus, 079. Cliente, autorizado pouso 2230. Leste, Quebec, quilo para ingresso no circuito de tráfego, chame 2, Salvador, frequência 198, decimal 95. 2208, acerva aqui. Na sua aproximação, voando a Ford Itap. 0,50, 7,7,8. Fox, mantenha 500 pés em regras de voo visual, ingresso litoral norte na escuta do controle. 7. Controle, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Alfa, Charlie, tem que estar Romeu. Romeu Alfa, Alfa Charlie, contato radar afastado de Salvador, 65 milhas nordeste. Vou na prova de Bonfi para interceptar via chegada Bonfi, reporte para descida. Bonfi para chegada Bonfi, o Alfa, Alfa Charlie chamada para descida. Salvador, Alfa Golfo Kilo, decolou 9-0, saída Bonfi. Alfa Tango Alfa Golfo Kilo, contato radar, suba e mantenha inicialmente 4 mil pés via saída Boruno. Só mantém inicialmente via saída Arbó, o 4,5 para ele, nossa golfinho. Charlie, Alfa Fox, controle. Prossiga. Qual local que vai manter sobrevoo? Confirma, senhora. Qual local que sobrevoo? Vai iniciar em Buraquinho, prossegue até Interlagos e posteriormente com a Massarita, ciente da área proibida. Enche. Então, Gosta Golf Kilo, suba e mantenha nível 100 na Proa de Alefa. 100 na Proa de Alefa, Gosta Golf Kilo. Brau 089. Solo 07, libera direito no zona decimal 9. Vale pra direita, solo 1219 ou 2230. A Google 771 no desce, mantenha 3 mil pés. 3 mil, 771. Google 0013, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260, confira a secundária. Secundária 128, decimal 8. 288, grado, boa tarde, gol 203. Zona 255, número 2 na aproximação, redução de velocidade 2309. 2309, gol 2600. Chinem 6320, acione identificação, desça e mantenha nível 050 via chegada Bomé de Uno. 050 Bomé de Uno, Bomé de Uno, oitavo. 6320? Número 3 na aproximação, mantenha a chegada, aguarde. Tranquilo, Solo 09, bate 4. Jet Quebec Kilo, Solo 09, pátio. Gente, até o Agalha Arizona. Salvador, boa tarde, Altan 3804, informação, Romeu. Altan 3804, FTN identificação, desse mantém nível 060, via chegada bom MED 1, ajuste de altímetro no 014. Ativo, desce 060, via chegada, no 014, Altan 3804. O 74 vai direto Raíra. Patangosca Golf Kilo, vibração radar para evitar tráfego por via esquerda na proa 235. Esquerda 235, limite. Limite a cruzar o nível 080, Oscar Golf Kilo. Esquerda 235, 080, limite. Oscar Golf Kilo. Desça para 2.000 pés, autorizado final ILS em forma estabilizada. 2.000, forma estabilizada, 771. Boa tarde, Oxanem 6141 com a Romeu. Oxanem 6141, aciona identificação, desse mantém a nível 070 na proa de Alagoinhas, em Alagoinhas intercepta a via chegada. Identificou 070, desce, manda Galzinho, Alagoinhas, após ela chegar da ponte, Oxanem 6141. Voo 255, quer desviar direito só para evitar o topo de um cúmulo. Gente, Gona 255, autorizado juízo à direita, reporte retornando à proa de Pelô. Reportará retornando a Pelô, Gona 255. Quilo 7000 sudoeste de Salvador, reassuma navegação na proa de Alefa. Reassumei na proa de Alefa, outro quilo. Bono 255, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, bom, 255, já vai pro pelo. Gente, Tunema 320, desça para 4 mil pés, liberado da restrição vertical de nível no fixo etapa. Desça para 4 mil, liberado da restrição. Capitão Gustavo Golf Kilo, quando possível, sou chamado de pouso em Guanambi. Está chamado pouso em Guanambi, 1805. Tente copiado 1805. Estabilizou, azul 2771. Azul 2771, completo final, chame torre, frequência 1918.95. 1895, obrigado, boa tarde. Controle, por favor, meu Alfa, Alfa Charlie, Delta descida. Alfa, Alfa Charlie, desça e mantenha 4.000 pés na proa de Bonfi, ajuste de altímetro na terminal 1014. 4.000, o Alfa Charlie, proa de Bonfi. Zona 255, desse mantenha 2.000 pés, autorizado final ILS, informe estabilizado. 2.000 pés, autorizado final ILS, passará estabilizado, zona 255. Zona 255, vai seguir um tráfego, posição de 11 horas, 8 milhas, ATR 72, com 170 de ground speed. Zona 255. Cavel 74 na escuta do controle. Fazendo encerrado 52 milhas sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus frequência 120.1. Isso 5 redução 1909. Está reduzindo, bom, 255. Panema 320, desça para 3.000 pés, aguarde autorização para o final ILS. Não 3804, desse mantenha 4.000 pés. 4.000, 014, dan 3804. Telema 320, autorizado final ILS, desse mantenha 2.000. Estabilizado, voa 255. Voa 255, complete final, chame torre, frequência 1.98.95. 2.95, voa 255. Salvador, boa tarde, gol 1255, marca 2 externo, pista 10, baixo para lá. Fala 255, número 2, agora pista livre. Você escuta, gol 255. 2771, sala 19, libera direita 219. Libera direita, chama 219, 2771. Pouso autorizado, pistão na 0, vento no 50 graus, 099. Pouso autorizado, pistão na 0, agora 2504. Tá 0 no 4. 1 no 0, 1 no 4, não é, Ju. É 1 no 4. Então 3804, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray. 2000, autorizado ILS X-Ray, chamada estabilizada, dá 3804. Quando o Otago Filtra encontrar visual, ele supõe a mudança de leg e prossegue visual nível 105 e ainda mantém a chamada. Gente, plano de instrumento cancelado 1620, mantenha sem regras de voo visual nível 105. Nível 105, Otago Filtra. Pelé 6320, chame Torres, frequência 198, decimal 95. Papão, meu Alfa Charlie, vou ir pelô. Pelô, Alfa Charlie. Transmissão muito baixa, agora de pista livre. Autorizado, pistão na 0, ventura 70 graus, 089. Autorizado, pouso A intenção agora é abandonar a vertical de Barra do Jacuípe e prosseguir para Camaçari, centro da área proibida. Gente, na escuta permanente do controle. Positivo. Leme 141, após pelo autorizado 2000 pés, altímetro 1014, informe estabilizado final. 1014, após pelo autorizado para CDMLS, 2000 pés, informe estabilizado. 1014. 3804, segue tráfego 12320, 6 milhas à frente, com 140 de ground speed em redução. Demativo, 3804, está reduzindo. Sekumar 95. Sekumar 95 está estabilizado, tem 3204. Foi Salvador, TAM 3804, está uma milha do Índio Sierra. 3804, continua em pressionação, agora de pista livre. Agora pista livre, TAM 3804. Alaska Golf Kilo, serviço radar encerrado 33 milhas oeste de Salvador. Para informação de voo alerta, chame centro Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. 1230, 1288 ao centro Recife, Alaska Golf Kilo.